Se Deus é por nós, não importa quem será contra nós. Sou o que eu sou até o fim, soldado do gueto sempre assim. Não vou abandonar quem está comigo, com os parceiros eu prossigo lado a lado, firmão. Admiro os irmãos que luta pela melhoria da periferia que caminha sem patifaria. Tá na correria lutando com força de vontade, não por emoção. Bate de frente com a corrupção, com os loucos eu vou caminhar pra vencer. As palavras nunca vai padecer, dê no que der. É o certo pelo certo, a união do fundão atravessa as barreiras, fortalece aliança com Deus. Entre nós pode tudo, é o herói do gueto, rei do mundo. Vamos, vamos, vagabundo. Não importa o que vai, pensa o mundo, tô no jogo pra ganhar. Dos monstros tu desfrutar, se vou caminhar, vencer com os frutar. A mente está a mil, acredito nos talentos do Brasil. É, dê no que der. A gente vai conseguir, cê vai ver. Dê no que der, com os guerreiros eu tô de pé. A mente está a milhão, com os parceiros tô em ação. Os bug monstro eu tô, é desse jeito que eu vou. Pro que der e vier, prossigo na fé. Dê no que der, com os guerreiros eu tô de pé. A mente está a milhão, com os parceiros tô em ação. Os bug monstro eu tô, é desse jeito que eu vou. Pro que der e vier, prossigo na fé. ZL sou favela, faço parte dela. Sobreviventes, maloca vem com a gente. ZL sou favela, faço parte dela. Na canção evolução, faz evolução. Dê no que der, com os guerreiros eu tô de pé. Os loucos ganham os loucos, é esse o nosso jogo. Não somos poucos, sobe negou. Na real pensa sangue bom, que de chave o bom som. Viaja, pratica esse dom, conectei o tom. Com fé voa adiante, as ideias é constante. Sem contradição, caminhando com disposição, é nós que tá no proceder. Representa, tem coragem, com as palavras age. É nós e a massa, demorou laça. Vamos que vamos, a multidão é o vaso ruim de quebrar. O rap é o protesto pra conquistar nossos direitos. Celebre com o povo do gueto, com todo o respeito. Tô com os nove pra somar, assim que é. Vários trutar, vai pra cima porque der, enfim é. É mó satisfação estar presente com os irmãos. Vou explodir no mundão, com Deus na direção. Seguimos com o fundão, soltando a voz. Sempre mais e mais, rapaz. A gente vai conseguir, cê vai ver. Dê no que der, com os guerreiros eu tô de pé. A mente tá a milhão, com os parceiros tô em ação. Os bug monstro eu tô, é desse jeito que eu vou. Pro que der e vier, prossigo na fé. Dê no que der, com os guerreiros eu tô de pé. A mente tá a milhão, com os parceiros tô em ação. Os bug monstro eu tô, é desse jeito que eu vou. Pro que der e vier, prossigo na fé. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todos, propósito debaixo do céu. Até poder nascer, até poder crescer, pra fazer a diferença. Vamos lutar, sem cobiçar, caminho com a crença. É tempo de rir, é de se divertir. Essa nova era, chega de guerra, sempre mais, o tempo de paz. Dê no que der, com os guerreiros eu tô de pé. A mente tá a milhão, com os parceiros tô em ação. Os bug monstro eu tô, é desse jeito que eu vou. Pro que der e vier, prossigo na fé. Dê no que der, com os guerreiros eu tô de pé. A mente tá a milhão, com os parceiros tô em ação. Os bug monstro eu tô, é desse jeito que eu vou. Pro que der e vier, prossigo na fé. A gente vai conseguir, cê vai ver. Não esquece.